A Prefeitura de Gaspar lançou edital para o concurso público a ser realizado em 2020. Para sabermos mais detalhes sobre esse concurso público, vamos conversar agora com a Raquel Gadea, que é secretária adjunta da Fazenda e Gestão Administrativa. Raquel, quais as vagas disponíveis para esse concurso? A Prefeitura de Gaspar, para repor o seu quadro de servidores, está com 32 cargos abertos no nosso concurso público, sendo 4 desses cargos para nível médio e 28 cargos para nível superior. Nós temos salários que vai de R$ 1.600 até R$ 15.000 nos cargos de médico, temos muitos cargos de professor, inclusive procurador municipal, então tem uma variedade de cargos e de opções. Para quem quiser participar desse concurso, qual será a data da prova? A prova será realizada no dia 16 de fevereiro já, do próximo mês, dia 16. E quem quiser saber mais detalhes, poderá consultar diretamente no site sobre a documentação necessária, sobre também o que é preciso para ser um concorrente a essa vaga? Sim, a organizadora do concurso é a FURB e as inscrições e as informações podem ser obtidas no site da FURB, concursos.furb. Lá estão disponíveis todas as informações a respeito do concurso. Raquel, você pode citar para a gente quais são as vagas disponíveis? Nós temos vagas, mas e muitas para cadastro reserva. Tem cargos aqui com uma vaga mais cadastro reserva, outros com 5 vagas, como de auxiliar de professor. Temos vagas abertas para arte educador. Sempre uma vaga mais cadastro reserva. A maioria delas é cadastro reserva. Raquel, vale destacar que um concursado tem uma certa estabilidade no emprego depois de estar aí trabalhando já no serviço público. Sim, tem um estágio probatório, nós temos toda a legislação, a Prefeitura de Gaspar é pelo regime geral, são seletistas, mas tem 3 anos de estágio probatório e a estabilidade, ela é, sendo um bom funcionário, terá estabilidade. E após essa prova, em quanto tempo sairá o resultado? O resultado está previsto para o dia 24 de março já. É rápido, depois da prova, dia 16 de fevereiro, menos de um mês, tem todas as etapas de recurso, tem apresentação de títulos. Para os cargos de nível superior, nós temos apresentação de títulos. Importante também ressaltar, um ponto interessante do concurso de Gaspar, é que o candidato ele pode se inscrever para concursos de nível médio e de nível superior, que serão realizadas nível superior no período da manhã e o nível médio no turno da tarde. Nós estamos aceitando inscrições para essas duas formas. Então, são 32 cargos, mas a maioria deles é cadastro reserva e alguns têm vagas. É melhor olhar para cada cargo, tem as suas vagas específicas, não tem um número geral, porque nós vamos chamar de acordo com a necessidade de professores que estão deixando, que estão aposentando. Então, nós temos muitas vagas disponíveis para o ano de 2020. E após o resultado da prova, em quanto tempo a pessoa assume o cargo? Oh, bom, esse é um ano eleitoral, nós vamos homologar esse concurso até o final de março, para que essas pessoas possam assumir ao longo do ano. Esse concurso estando homologado até o final de março, a gente vai poder chamar durante o ano todo. Nós estamos com uma demanda muito grande de vagas aqui dentro da prefeitura e ao longo do ano nós vamos chamando esses candidatos. Todas as vagas que foram abertas, a gente vai tem demanda para essas vagas para chamar ao longo de 2020. O concurso, como será coordenado pela FURB, será realizado aqui em Gaspar ou lá em Blumenau na FURB? Não, todos eles vão ser aqui em Gaspar, nós vamos utilizar as escolas municipais, tem um período que vão ser divulgadas as vagas, mas todos eles vão ser aqui em Gaspar, todas as provas serão aqui em Gaspar. Nós conversamos com a Raquel Gadea, secretária adjunta da Fazenda e Gestão Administrativa de Gaspar, nos falando sobre o concurso para a Prefeitura, que está aberto a partir de agora para o ano de 2020. Da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Gil Dias para a Rádio Sentinela.